Muito grave, a gente não pode mais ficar de braços cruzados. Temos que fazer alguma coisa. Fazer a nossa pequenina parte. Nós não somos missionários, mas nos unamos, demos-nos as nossas mãos e fazemos a nossa parte. Recentemente eu tive numa casa espírita dando uma palestra com o tema Por que sofremos? E quando estava quase ao final, um espírito amigo nos falou ao ouvido, dizendo: Nazareno, diga que aos nossos irmãos que estudemos sim por que sofremos, mas antes de nos preocupar por que sofremos, vamos investigar o que nós estamos fazendo para combater o sofrimento na Terra.